Então vem comigo assim, ó. Solta a voz, canta comigo. E quem é de ferro chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço e bebo de gotido. Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda. E olha, de quem é de ferro chora, não paga imposto. Tô no fundo do poço e bebo de gotido. Mas uma coisa é certa, se eu ligar. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão, tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Conta pertinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Canta aí! Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço. Mais uma coisa é certa, se eu ligar. Estrago a minha vida ou a vida dele.